Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, 8 de janeiro de 2011. A emissão de hoje do Histórias da Eurovisão está a proar excepcionalmente às 20h35. Vamos hoje percorrer 7 e não 6 anos, como é habitual, nas nossas emissões. Vamos começar em 1989 e acabar em 1995. Para quem só mais recentemente nos sintonizou, desde há umas semanas para cá que o Histórias da Eurovisão tem vindo a trazer-lhe as representações portuguesas na Eurovisão, mas ao vivo, desde 1964. Até hoje, só uma não conseguimos trazer ao vivo. As outras todas serão ao vivo. Vamos começar pelos Da Vinci, que em 1989 interpretavam Conquistadores. Conquistaram, certamente, o coração dos portugueses, embora lá fora, como era habitual, Portugal não se vislumbrou assim muito entre os participantes. No ano de 1990 foi a vez de Nuxa com Sempre, Há Sempre Alguém. Uma música bem disposta, cheia de energia, que apesar de ficar apenas como uma bela recordação, na altura fez um indiscutível sucesso. Nuxa, que apesar de ser uma artista com muitos anos de carreira, tem muito poucos álbuns gravados. Vamos ouvir, de 1989, os Da Vinci com Conquistador, e logo depois, a voz de Nuxa, com o tema que representou Portugal no ano de 1990, com Sempre, Há Sempre Alguém. Cantar novas vitórias e erguer orgulhosas bandeiras. 1991 ficou marcado para Portugal com um grande nome a representar-nos lá fora. Estava a surgir para a música e, mais do que surgir, Dulce Pontes ficou. Lusitana Paixão foi o tema que levou lá fora a Eurovisão para representar o nosso Portugal. Encantou-nos. E sem dúvida que acabou por se tornar uma grande artista, aliás, que levou Portugal por vários cantos do mundo. Levou o nosso nome por vários cantos do mundo. Mas foi na Eurovisão que se notabilizou em primeiro. Interpretando Lusitana Paixão, vamos ouvir Dulce Pontes ao vivo. Para logo depois ouvirmos o tema de 1992, outro que também ficou para a história da música portuguesa. Hoje em dia, quando há coletâneas publicadas sobre música portuguesa, é quase certo que Amor de Água Fresca de Dina também lá consta. Representou Portugal no ano de 1992 e fez muito sucesso aqui em Portugal, embora lá fora não tenha ficado entre os melhores classificados. Amor de Água Fresca, da cantora Dina, é logo o tema que sucede a Dulce Pontes com Música da Paixão. Fado, chorar a tristeza bem. Fado, adormecer com a dor. Sobremesa, o amor da morango e caju. Peguei tanto mel, tanto sol, fruta suave, fresca, vai perder o juízo. Foi amanhecer sem ti, abacate, prunho e a pera francesa, uma framboesa, kiwi. Agora dois temas que marcaram Portugal, não só na Eurovisão, mas na música em geral. No ano de 1993, a jovem de 16 anos, Anabela, representava Portugal e levava o nosso nome bem longe. Cidade até ser dia foi o tema que representou Portugal no ano de 1993, e no ano seguinte, uma outra voz destacar-se-ia também. Sara Tavares, de origem cabo-verdiana, mas residente em Portugal há vários anos, representou também o nosso país e chamou a música para ela, cantou e encantou. Vamos então escutar os dois temas, Anabela com Cidade até ser dia e Sara Tavares com Chamar a Música. São os dois temas que vão anteceder à minha última intervenção. Thank you. ficar assim, prisioneira desse olhar de mel pousado. Vou chamar a música por a prova minha voz, uma trova só pra nós. Esta noite vou morrer de cor, como filtro de cantor de amor, amor, amor. Vou chamar. E é assim que chegamos ao final de mais um Histórias da Eurovisão. Vamos fechar a emissão de hoje com o tema que representou Portugal no ano de 1995, na habituadíssima a vencer festivais, República da Irlanda. Vamos ouvir o tema de Toque Cruz, Baunilha e Chocolate, um tema que marcava, ou melhor, demonstrava bem, a marca da música da atual, na altura, em 1995, da música portuguesa. Aliás, como já o havia feito o tema de Sara Tavares e também o de Anabela, que acabamos de escutar. Então, com Toque Cruz e este sabor a baunilha e chocolate, que acabamos a emissão de hoje dos Histórias da Eurovisão. Desejo-lhe uma ótima noite, fique bem e até para a semana. Que povo é este teu? Passou, deitou raiz. Mudou o mar, mudou o céu. Onde não era amanheceu, fez do mundo seu país. E o teu avô andou por lá, a minha avó pôs cá o pé. Nosso amor é todo mar. Tens perfume de luar, tenho gosto de café. Amada de branca pele, és nata no meu chamado. Tem mais paladar que o mel, és a baunilha com chocolate. Gaivota branca foi achar naquelas terras mais a sul. Gente doce e musical, que em seu canto tropical pôs o sonho mar azul. Quem temperou o nosso amor? Feito a guitarra e violão. No vai-vem da caravela, com pimenta e com canela, com gingumbo e açafrão. amada de branca pele. És nata do meu chamado, tem mais paladar que o mel. Casar baunilha com chocolate, que povo é este que partiu? E foi dobrar o bujador. Este povo que sentiu o feitiço, o desafio de inventar um novo amor. Inventar um novo amor. Das mãos unidas nasce a flor. E cada beijo sabe a paz. Quando a alma sente o amor, tem ao corpo qualquer cor. Preto ou branco, tanto faz. Tanto faz.